Agora 4:10. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Franciele Gelleri. A Franciele é técnica de atividades do SESC aqui em Foz do Iguaçu. O SESC está em parceria aí com integrante do sistema Fê Comércio, né, e com a campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal. Boa tarde, Franciele. Boa tarde, obrigada pelo convite, né? Franciele, vocês já estão desenvolvendo essa campanha, ela já está encerrando praticamente, agora já em vias de entregar esses brinquedos, né? Qual é a avaliação que dá para fazer isso? Isso. Nós iniciamos, então, no dia 21 de outubro, a campanha do brinquedo. Então, como você mesma falou, é uma atividade realizada pelo Sistema Fê Comércio, SESC e SENAC. E nós iremos finalizar no dia 16 de dezembro. Então, temos aí mais 2 semanas ainda. Nós recebemos uma quantidade razoável de brinquedo, nós esperávamos mais. Até em função dos outros anos, né, as doações foram bem consideráveis, né? É, exatamente. O ano passado, nessa época, a gente já tinha um número maior de brinquedos. Então, conforme vamos recebendo, a gente já vai destinando às entidades. Já foram 2 doações, uma num CMEI, né, que é do Morumbi, e na segunda-feira nós realizamos uma entrega de cerca de 600 brinquedos na ACDD, Associação Cristã de Doentes e Deficientes, ali na Vila A. Então, qual que é a proposta da campanha do brinquedo, né? Então, mais do que uma recreação, o brincar é uma condição essencial para o desenvolvimento humano, né? Então, nós só nos tornamos humanos a partir do momento então, que nós brincamos, que nós conhecemos o mundo, que nós identificamos. E tem um outro lado também, que com a chegada das festas e celebrações, esses momentos enchem os olhos das crianças, né? Aquecem os corações e as deixam mais felizes. Então, eu venho em nome do SESC, do SENAC, solicitar à população que doem brinquedos. Muitas pessoas doam brinquedos novos, mas tem muita gente também que doa brinquedos usados, mas em boas condições, que às vezes a criança brincou, o filho, a filha brincou pouquinho, exatamente, mas ainda tá, daí não quer guardar, aí faz uma boa ação, né, doando para quem precisa. É. O que nós sempre conversamos aqui, Franciele, com essas pessoas que fazem essas campanhas aí por época na ocasião do Dia das Crianças e até do Natal, é que muitas crianças não recebem nenhum, os pais não têm condições, às vezes o único presente que eles recebem são através de doações, né, são essas campanhas realizadas pelas empresas, pelos correios, né, pelas escolas, por entidades, né, como essas integrantes do Sistema Fê Comércio. Então, é importante, né, as pessoas fazerem a sua parte, até assim, como forma de agradecimento por todas as coisas boas que receberam durante o ano, aí agraciando algumas crianças. É, né? Verdade. Né? O certo seria que se tivesse uma justiça social no nosso país, a gente não precisaria fazer esse tipo de atividades. Mas a gente faz com muito bom empenho, e para isso, então, nós colocamos diversas caixas para que as pessoas doem, né? Então, todos os Mufatos, todos os Max, no Big, no Magazine Luiza, Pernambucanas, em vários condomínios. São vários postos de arrecadação, né? E principalmente no SESC e no SENAC, né? E as pessoas, então, têm até o dia, dia 16 é o último dia, né? Isso, dia 16 é o último dia, nós realizaremos, então, a última entrega no dia 20. Então, a gente não espera todos os brinquedos chegarem para serem entregues. Claro, conforme claro. Vai chegando, a gente já vai entregando. E aí já vão fazendo a separação, fazendo a triagem. E aí vocês entregam, tem alguma entidade específica ou vocês distribuem nas escolas ou nos bairros carentes? Tem escolas que já pediram, muita gente já entrou em contato, então a gente vai pela lista, né, de solicitação. Muitas pessoas da comunidade também nos procuram. Por enquanto tem mais gente pedindo do que brinquedo. Então, por isso que eu venho pedir que as pessoas doem. Quem tem filhos, como você mesma falou, separa lá os brinquedos que estejam em boa condição, porque eu tenho certeza que isso vai ser utilizado por outra criança que está esperando ansioso. Claro, vocês têm um número, Franciele, assim, de crianças que vocês pretendem atender? Isso. No ano passado, como nós recebemos 4.200 brinquedos, nós conseguimos beneficiar mais de 1.000 crianças. Porque, dependendo do tamanho do brinquedo, a gente dá mais de um brinquedo por criança. Então, isso vai depender. Nosso objetivo é atender mais de 1.500 crianças esse ano. Mas vai depender, então, das doações da população, né? Então, conforme a gente vai recebendo, a gente vai doando. Já recebemos bicicletas, bonecas, bolas, né? Muita gente compra no Paraguai também, que é próximo. Claro, né? E claro. Doa. Preço então, mais acessível, exatamente, né? Exatamente. A gente doa, é tudo bem é bem correto, o nosso trabalho é bem transparente. Tem o site também da campanha do brinquedo, ou quem quiser mais informações, entra no site do SESC, lá vai estar direitinho para onde nós estamos, quantos que nós recebemos. Vamos lembrar qual que é o site do SESC, Franciele, só para o pessoal que quiser informações? É www.sesc.com.br. Lá tem todas as informações, vai passando diversos links e tem também da campanha do brinquedo. Então, para quem não consegue levar até o SESC esses brinquedos, pode entrar em contato no 3576-1300, que eu mesmo faço a coleta. Então, tem gente que tem uma quantidade boa, que às vezes não tem tempo também para levar, então a gente vai buscar. É interessante a gente falar que vocês, Franciela, essa campanha de vocês existem aí, vocês já estão praticando, se empenhando há aproximadamente 4 anos, exato, né? Uhum. E atenderam mais de milhares de crianças e mais de 200 instituições. Isso. Né? Esse é um trabalho que é graças ao empenho de todas, assim, tanto do SESC, né, do SENAC também, Sistema Fio Comércio, que é importante engajar todas essas pessoas, né, para trazer um bom resultado nessas campanhas. Exato. Na campanha do agasalho mesmo, nós já conseguimos mais de 18 mil peças de roupas. Agora, na campanha do brinquedo, nosso objetivo é alcançar mais de 5 mil, porque isso depende da vontade das pessoas também em doarem, né? Tem muita criança querendo brincar, então tem muita gente precisando, porque se a gente tem um brinquedo na nossa casa, eu acho que não é uma coisa muito boa, mas isso com certeza vai fazer muito bem. Porque para aquela criança que não tem nenhum brinquedo, né? Às vezes uma boneca, assim, para uma menina, ou um carrinho para um menino, é, assim, extremamente... Exatamente. Faz uma diferença enorme, né, para essas pessoas, exatamente, né? E sem contar que a pessoa que faz a doação também se sente gratificada, é verdade. Né? Então a gente espera, né, que as pessoas levem ou liguem, né, quem tiver uma boa quantidade, liguem para a gente, tem diversos pontos de arrecadações aí na nossa região, não só no centro, mas também nos bairros. Então faça a tua doação, vamos faça repetir, alguém então, feliz. Claro, vamos repetir então, Franciela, até o dia 16, repete os pontos de arrecadação para que não haja nenhuma dúvida. Ah, então tá bom. Então no Mufato da Vila A, Mufato República Argentina, Mufato Boici, Condomínio Arco de Roma, Condomínio Village São Francisco, Big, Max da Vila A, Max Morumbi, Max República Argentina, Max Portal, Max Centro, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Pernambucanas, Condomínio M Boici, Condomínio Solar dos Girassóis, Condomínio Grand Prix, Condomínio Pedro Basso, Condomínio Lago dos Cisnes, Sesc, Senac e ali também na Enerluz, aqui no centro. Então, são diversos lugares, mas para quem não consegue levar nesses lugares, é só entrar em contato, então, no 3576-1300, que nós mesmos fazemos, então, a coleta no local, na casa da pessoa. E essas informações estão no site do Sesc. Exatamente. Para quem não conseguiu aí anotar, não conseguiu prestar atenção, né, nos postos de arrecadação, é só entrar no www.sesc.com.br. Exatamente. Tá certo. Fica o apelo então para você fazer a sua parte e ajudar a fazer uma criança feliz aqui em Foz do Iguaçu com essa campanha. E atenção, tem que ser rápido, que é até o dia 16. Franciele, obrigado por sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Boa sorte, espero que vocês consigam arrecadar e alcançar mais uma vez essa meta de vocês lá dessa campanha.